4201 Alpha, descend to 4,000 feet, NH 1015. Report when you are able to fly field position. Meia 3190, suba até nível de voo 330 e da presente foi direto para Caju. 330, direto para Caju, essa é 6390. Está restrito 330 devido a tráfego, senhor Alfão, 6390. A solicitação foi do centro Recife, não foi informado inicialmente nenhum tráfego. O que eu tenho de recepção no radar seria um tráfego agora, a posição de 1 hora 100 milhas, mas acredito não interfira do senhor. Só mesmo mais à frente, porque eu não tenho visualização de tráfego com todas as aeronaves aproximando o nível posto do senhor. Obrigado. 2795, estabilizado, ele é FT3 da 10. Azul 2795, completa final do procedimento ILF que tem pista no zero Salvador, chamada torre 1895. 1895, azul 2795. Controle 3197. Então 3197, está sob contato radar, pula para nível de voo 340, da presente voo direto Leda. Para o 340, direto Leda, 3197. 95. Torre Salvador, azul 2795. Chané 6310, chame Centro Recife no 2085, alterna no 2545. 2685, 2545. Papapá Serra, Quilo Índia, boa noite. Redução de velocidade para 230 nós, desça para nível de voo 060. Airport Kill 021 Alpha, are you able to fly field position? Roger. Portugal 021 Alpha, fly heading payload position and descent to 3,000 feet, can H1014. 5 Ranger foi autorizado descida para nível de voo 060. Ok, 060, obrigado. Sábado, ataque Aquilo Índia, vetor radar para o sequenciamento, curva à esquerda para o 090, limite ao localizador. Nine American 230. Portugal 021 Alpha, descend 2000 feet, clear the final left approach, report established to localizer. Descend 2000 feet, clear for ILS approach, runway 10, probably 10, established localizer, 021. Sou 3197, chamo o centro Recife, em 125, décima 1. 251, boa. Terra Quilo Índia, desço para 3000 pés, o ajuste no 04. Boa noite, acione identificação, autorizada a chegada do MED 1, da desce para o nível de voo 050, ajuste no 014. Tá, para lotar a Serra Quilo Indy, como será ultrapassar o custo do localizador, novo limite, magnética 120 NDB Simbra, complete redução para 2109. Adjetiva 210, terra de luz. Portugal gira sua nave conforme o IP? Sim, boa tarde de nave. Pode. Papa passa em Aquilo Índia, curva à direita pro 060, limite permanece, magnético 90 no DB Cidra. Para que o índio para o localizador, curva direita para o A120, reporte estabilizado. A120, reporte estabilizado, certo, índio. Establish localizer, Skyline 10, Epsilon 021. É Portugal 021 Alpha, contact Salvador Tower, frequency 118.6. 118.6, Portugal 021 Alpha, boa noite. Salvador Apache Raquilo Índia, desça para 2000 pés, ajuste 1015, reporte estabilizado. 2015, é Raquilo Índia. Boa noite, Azul 2722. Tudo bem, 722, boa noite. Acione identificação, autorizada a chegada do MED 1, reporte unidade descida, o ajuste na 015. Ok, mais dentro do MED 1, avançada na 015, código de táxi. Tudo bem, 722, mantém double MED número 3. Recepção localizador, certo? É que o Índia consegue aproximação agora, para chamar a torre. Passa. C5974, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada a Golf, desça para 4 mil pés, o ajuste no 05. Ótimo, ligou na 096. Ou na 096, contato radar, só para o nível de voo 370, via saída MOMO. 370 MOMO, com 096. Azul 4298, desça para 2 mil pés, o ajuste no 095, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reforço estabilizado. Para 2 mil pés, 095, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reforço estabilizado. Papapá, Serra Kilo Índia, chama agora a torre, 198, desce mal 6. Solicito voar na proa 350, gol 1096, para evitar uma formação pesada. 096 está livre de vir. Ok, vai inicialmente a 345, corrigindo, gol 096. Gente, o 096 tem condições de voar direita proa 020? Direita proa 20, é isso? Afirma. Afirmativo, tem sim. Delta curvando na direita, vou na Pro 20, gol 1096. 096 afirmativo para 020, em caso de falha, ao cruzar o nível de voo no 50, vou direto para o Frotti. Ok, em caso de falha, cruzar o 150, vou para o Frotti. Muito obrigado, gol 1096. Centro azul, controle azul 272 para a descida. 2782, desça para o nível de voo 050. 050. DB782, eu estou radar para o sequenciamento, curva à esquerda para o 050, o limite é o localizador. Esquerda 050, limite ao loco, 782. 782, esquerda para o 050. 050, confirme a velocidade dela. Em condições de manter 230? 230 ou 240, força se for necessário. Inicialmente 230, mais a DB782. Salvador, boa noite, o TAM 3305, informação, braço, passa 300 para 1, 5 graus. 3305, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada a Bomed 1, desça para o nível de voo 060 e reduza para 250 nós e o número 4 na aproximação. Desce para o 060 na chegada Bomed 1 e reduz para 250 nós. Então, fique antes de ir à direita na Proa 30 com 1096. 6096 está livre. Bola 096, subi, mantenha nível de voo 350 após desvio, vai na Pro de Frotin. Ok, 350 após desvio, Frotin. Muito obrigado, bola 096. Vamos 096, mais quantas milhas para voar Frotin? Vai voar agora, já presente, está voando, vai voar Frotin agora, voa 9096. 7096. Estabilizou no localizador, 4298. Mas o 4298, chame agora a torre, 198, decimal 6. 186, 14298, uma boa. Rio 5974, desce para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado a final do ciclo de mesa LS da X-Ray, reporte estabilizado. Milha 2000 no 015, autorizado a X-Ray. 5 milhas antes do pelona, vamos fazer um pequeno desvio à direita e com o pelona, ok? Rio 5974. Azul 2782, reduza para 2100 nós, desça para 4000 pés, o ajuste no 015. Resumo para 210, caso 105, para 4.8. Uma 096, chama o centro Recife, 126, decimal 85. 12685, bom 096. E o 5974, informe quantas milhas vai manter essa proa? Mais 4 milhas e a proa pelo. Fechinho 5974. Azul 2782, informe que irá ultrapassar o curso do localizador, novo limite, magnética 120, NDB Simbra. Ok, tá reduzindo para 170 então, para evitar falha de sistema. Comprimento, a proa ser mantida? Mantenha presente proa, limite magnética 120 de Simbra, mantenha 2009 para o sequenciamento do 2782. Confirma a velocidade? 200 mais. É. As 2782 mantém a proa 050, aguarde para interceptar o localizador. Bem, 050 mantendo, aguardar. O 2782 está agora 19 milhas oeste de direção oeste da posição Duna, reação à navegação, voo Duna, reautorizado 3 mil pés. Para Duna, 3 mil pés, 2782. Controle 3305, pode descer via Bomed 1? 305, autorizado 4 mil pés, o ajuste no 095. 4 mil na Bomed 1, com 095, Tantra 305. Descansor de 5521, atalize PSA para o 2782. Eu já fiz a base de autorização para o procedimento. E 3305, complete redução para 200 mais. Localizador. 5974, chame a torre em 18, decimal 6. 3782, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LS-XR, repasse estabilizado. 7, autorizado da X-Ray, máximo acesso autorizado, 2722. 3305, retornar para o sequenciamento, mantenha presente PRO ao limite ao localizador. Mantenha PRO ao limite ao localizador, tem 3305, desça para 2000 pés, o ajuste permanece no 015, aguarda o último vetor para interceptar. 2000 com 1015, aguarda o último vetor, então 3305. Azul 2782 está estabilizado no lock. Este azul 2782 chame a torre 198, decimal 6. 786, graças, boa noite. Boa noite. Chegando 3013, boa noite, adicione identificação, autorizada a chegada a bom, desça para 4000 pés, o ajuste no 095. Para 4000, 1095, autorizada bom, pode voar ativo. Chegando 3013, mantenha da chegada. 13. P305 para o localizador, curva à direita para o 060, reporte estabilizado. 060, reportará estabilizado, TAM 3305. Estabilizou, tá, 3305. 3305, Júlia Torre, 198, decimal 6. 198, decimal 6, 3305. Câmbio 13.003, vista para 2.000 pés, autorizado a assinar o procedimento LSX Rei, reporte estabilizado. Assinativo para 2.000, está autorizado o procedimento. Em 13.003, pode voar duas, informações aqui do próximo apelo. Câmbio 13.003, está livre de vista. Arc of America 2500, Medical Life 330, radar contact on departure, climate flight level 360, via mom departure. Archer American 230, for weather we need a heading of 330. Roger, clear the VH American Line 230, confirm how many miles on the heading? 10 miles on the heading of 330. Roger, clear. Okay, clear the heading 330. Estabilizado no localizador visual. Tinha 3163, ameaçou Rio 18, decimal 6. 11862, boa noite. Parks American 230, now we need a right turn to a heading of 340 for 15 miles. Roger, American Line 230, cleared. Cleared, heading 340, American 230. Controle Salvador, gol 9083. 9083, contato radar, só para o nível de voo 380, via saída São Bruno. Vindo para o 380, gol 90. 082. Pode manter a proa 190 para evitar a formação? Obrigado, desvio, gol 9082. Cidade de 9082. Archer American 230 for weather, request direct to Nenemus position. American Line 230, climb and maintain flight level 340 and fly heading Petrolina. Okay, understand, climb to flight level 340 and direct to Nenemus, is that correct? Okay, Petrolina, American Line 230. I didn't understand that. We're climbing to flight level 340 and say the points that we're cleared to. American Line 230, set my coordination with Recife Center. And climb and maintain flight level 360. Okay, climb and maintain 360, American. Boa 9082, você me mantém a nível de voo 360. 360, 960. American Line 230. American Airline 230, go ahead. Fly heading Papa Tango Lima, VOA. American Line 230, contact Mountain City Center, frequency 126.85. Gol 9082, chame Recife, 125, décima 1. Confirma, 25, 1? Afirma, 125, décima 1. 25, 1. 335, boa noite, a sua identificação autorizada a chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, o ajuste no 015. Está livre. Ajuste no 015. Rio 5972, boa noite, adicione identificação autorizada a via chegada a Bonf para o nível de voo 050, ajuste no 05. Via chegada a Bonf, 050, Com 988, boa noite, acione identificação, autorizada a via chegada a Bonf para o nível de voo 060, ajuste no 05.